Bom, chegando agora para o nosso quarto e último bloco, onde vamos responder as perguntas dos nossos amigos, começando, como de costume, pelo Big One Brasil. Hoje, perguntas do Anderson Barbosa e do nosso amigo Guilherme Goer Martin. Bom, começando pelo Anderson. Bom, e aí, galera? Voltei semana passada, sei lá porque deu problema técnico, mandei as perguntas, mas não ficaram gravadas. Vamos então novamente. Realmente não estava o Anderson no ar quando eu vim gravar o programa, e olha que eu gravei lá na quinta-feira. Não vou citar sobre riscos do Krasniewski com o Ganassi, porque isso já está claro na opinião de vocês. A minha pergunta é sobre a Turner na Nationwide. Está muito claro que ela não tem piloto na Nationwide. Os dois carros são bancados pela Ganassi. Acho que essa decepção do 31 pode fazer com que ela volte a querer ter um carro próprio ou vão ficar alugando dessa maneira? Dessa maneira, não seria melhor vender a operação para a Ganassi e focar na Truck Series? Compreendeu, Leozão, a pergunta? Não, Pedro, repete mesmo, por favor. Vixe, Maria, é comprida demais. Eu vou responder. Perdão. Ele estava perguntando se a Turner, pelo fato dos dois pilotos que correm na Turner hoje na Nationwide, o Krasniewski e o Larson serem da Ganassi, e ele, na opinião dele, o Krasniewski está sendo a decepção no 31, se não seria mais interessante a Ganassi bancar o carro próprio, em vez de ficar alugando da Turner, e a Turner ou vender a operação para Ganassi e partir para um foco melhor na Truck Series. Ah, tá, então. Esse papo aí do 31 aí já tá começando a virar rotina já, né? Então, assim, eu creio que o Dino ainda tá precisando um pouco mais de tempo para mostrar se ele tem talento ou não, se tem talento na hora de já começar a aparecer, e se ele não tem talento, tá na hora já dele, da batata dele começar a assar logo em breve aí, porque o mercado da NASCAR começa a abrir depois de agosto. Depois de agosto que os negócios começam já a fermentar, borbulhar um pouco mais do meio do ano, do meio de agosto para frente ainda, já pensando já no ano que vem. Mas só para Então, esclarecer, não vamos, a pergunta não é no Krasniewski, não vamos virar a chave para o mas é. Krasniewski. É se compensa a Ganassi bancar a operação própria e ou a Turner vender a operação para a Ganassi e descer para a Truck Series. Então, Vamos só pegar nisso aí. que eu ia chegar lá agora. Então, assim, eu creio que não sei, para mim tá bom do jeito que tá. Não sei se seria pegar o carro, não sei. Para mim tá bom. No momento não é hora de fazer isso agora. Para mim tá bom. E Eu eu deixar também operar. acho que não, nem chega também a ser essa decepção toda, primeiro o Krasniewski, eu achava que ele não ia chegar chegando, vencendo corridas. O que aconteceu? O Lars também não venceu corrida, apesar de aparecer Pedrão, muito mais, mas vamos colocar assim então, o que seria eu. um tiro no pé da Ganassi se ela fizer isso agora. Exatamente, até Vai porque ser um tiro no pé. não precisa, a Ganassi não precisa. Primeiro porque não é a Ganassi que está bancando as operações, tá, Anderson? Isso. A Turner tem a A Target. Rockstar banca, A a Target Rockstar paga o Larson e a e a Rockstar Rockstar paga. paga os meus pelos nossos. Ganassi não paga nada. Não paga nem mecânico para a Turner. A Turner opera com o Larson e com o Krasniewski, porque antes deles serem pilotos do Ganassi, eles eram pilotos de desenvolvimento da Turner. Entendeu? Então eles continuam sendo. E tem que separar o joio do trigo, né? O Krasniewski, ele é piloto da Turner desde quando ele subiu para a East Series. Quando ele foi campeão lá na West, a Turner contratou, bancou a operação para ele na East, com a Rockstar pagando, lógico. E aí ele foi campeão na East Series. Então ele vem desses dois títulos seguidos. Na East, não. Na East, ele é na West, na verdade, né? Ele era piloto da Ginny Price. E aí, quando ele foi convidado a subir para a East Series, a Turner foi e captou ele. E posteriormente o Ganassi foi e assinou com ele, da mesma forma que fez com o Larson. Então, quando o Larson foi para subir, ele já tinha um contrato com a Turner, e aí o Ganassi foi e contratou ele também. Então, eles só fizeram uma parceria, na verdade, para os meninos terem um carro. E nem é o foco do Ganassi, na verdade. E o Ganassi tampouco está preocupado com o trabalho do Krasniewski, que eu acho nesse sentido aí de terminar entre os 15 primeiros. Tá muito bom porque o Ganassi tem. Só de mercado aí de trabalho, com a Target ele tem 25 anos de parceria, para a gente ter uma ideia, na Fórmula Indy. Então, assim, ele sabe o que um piloto pode render ou não e o momento correto de demitir o cara ou não, como fez com o próprio Dario Franchitti, como fez com o Montoya agora, entendeu? Então, assim, eu não vejo como decepção ainda, mas eu acredito que isso vai ser bem gradual, por tudo que nós já citamos, entendeu? E, mas você, como é um fã do Nelsinho, você ainda tá se apegando nisso aí e tal. E depois nós vamos falar do brasileiro. Então, Deixa eu ver aqui. eu, é. Não, Resumindo e a a lista. Turner amanhã ou depois o Larson não vai fazer mais Nationwide. E aí o Kosniewski vai fazer Nationwide e talvez o Ganassi comece a dar carro para ele na Cup. E aí a gente vai ver o que vai virando. Mas enquanto isso, sim, não tem nada. E outra coisa, a Turner. Só na KN East, agora ela tem cinco pilotos. Fora o Ben Kennedy, que já tá na Truck, tem o Ben Rhodes, tem a Kenzie Houston, tem o Cas Grala, tem um monte lá. São cinco caras que estão correndo hoje. A Houston, o Cas Grala, o Ben Rhodes, que tinha vencido cinco corridas seguidas, o próprio Ben Kennedy, e acho que tem mais um menino lá. Então, assim, e esses moleques, quando o Larson passar a fazer só Sprint Cup e, se no futuro perto, o Kwiatkowski chegar a fazer Sprint Cup, que eu acredito que vai chegar, que eu não duvido do talento dele, aí a Turner vai ter lá atrás três ou quatro caras para subir, entendeu? Sobe o Ben Rhodes da Truck para Nationwide, sobe outro guri para Truck, entendeu? Só que o Ganassi com certeza entende que o Kwiatkowski queimou etapa por causa do patrocinador, e a Turner tão pouco tá preocupada com isso, porque a Turner tá recebendo dela em dia da Rockstar e maravilha. Vida que segue. E ela vai ter cinco moleques para subir ainda em tempo, então. E na Truck Series é um problema geral da Chevrolet também, entendeu? Não é falta de foco da Turner. O problema é os equipamentos Chevrolet não estão rendendo bem. E colocar aí é o que eu falei, colocar a Ganassi, tirar o cara da Turner, que querendo ou não, é o step da Ganassi que dá a milhagem pro Dylan, que o Dylan precisa da milhagem. Tirar o Dylan da Turner, naquele carro que ela não paga, aquele carro é da Turner. E a Ganassi pegar a responsabilidade para ela montar um truque pro Dylan, para mim é um tiro no pé. Não é para fazer isso agora, e se fizer também é tiro no pé. Eu acho que isso, o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, era ou se que façam na temporada que vem, daí passar a fornecer algumas milhagens de truque pro Dylan. Foi dividir pista com a Nationwide, põe ele numa caminhonete, entendeu? Mas, no mais, tirar ele da Nationwide hoje, eu nem vejo como. E nem, acho que nem vai ser o interesse do Ganassi, e tampouco da Turner, contando que a Rockstar tá com a dinheiro na mão para bancar ele há muito tempo, entendeu? E ele tem só 18 anos e ele vem com a Rockstar aí desde quando ele era. Quando a Rockstar só subiu pra Nationwide por causa dele, inclusive. Porque Pô, ela não tinha interesse em colocar outro piloto. só para fazer um parêntese aqui, tá? A Ganassi nunca colocou nenhum truque na pista. Bem lembrado. E a Turner não tem por que voltar o foco, né, pra Truck Series. Ainda mais vencendo corridas com o Kyle Larson e tal. E provavelmente depois, no ano que vem, provavelmente vai ser com o Kwiatkowski, que talvez até mais pro fim da temporada, se ele fazer as provas que o Larson vai fazer no 42, que a gente tem uma diferença no equipamento, a gente tem, mas é assim também não é tão assim. Porque quando o Larson teve um carro ruim, eu até citei isso no campeonato, ele chegou em décimo na corrida, no Kentucky, né, da Nationwide, ele chegou em décimo e o Dylan chegou em décimo primeiro. Então, isso exemplifica um pouco, talvez, o tanto que quando um acerto é importante para o piloto. Bom, a segunda pergunta do Anderson é o seguinte: acham que o payback do Peters no Hornaday vai ter troco ou o Hornaday vai pensar no campeonato para não ficar muito para trás? Eu comentei isso aí um pouco. Eu acho que o Hornaday nunca foi um cara de ficar batendo nos outros na pista também. De propósito, não. Não. Uma hora ou outra. Não, de payback assim, você sabe do histórico dele. Ele não tem de ficar dando payback, ficar envolvendo em briga assim, Ah, sempre não, já duvido. passou, passou. Ele para mim não vai fazer de novo, não Eu vai achei que ele poderia fazer alguma continuar coisa assim. se o Peters tivesse ficado na pista na prova. Aí tudo bem, mas agora ele vai carregar isso para outra corrida, não. Até porque ele é muito cerebral nesse negócio de campeonato, né? À toa que ele tem quatro, né? E com chances reais de ser campeão, hoje o Hornaday tem chances reais, apesar do equipamento da Turner e os Chevrolets não estarem rendendo como deveriam. Mas a gente costuma ver uma arrancada do Ron Hornaday agora no campeonato. Todos os campeonatos que ele foi campeão, do meio para frente ele arrancou vencendo 3, 4 corridas seguidas. 5, como foi o recorde dele em 2009, né? 9. Então, assim, é ficar de olho. Mas ele não vai fazer nada com o Peters, esquece. E o Peters deve ter visto depois o replay do acidente e ter pensado, nossa, que cagada que eu fiz, né? Então, acho que não vai virar nada. Eu acho que o Léo concorda comigo também. Concordo. Concordo. A terceira, então, é essa aqui. A cada etapa da Nationwide fica mais claro que o Chris Buescher é o grande destaque dos rookies. Acham que ele consegue um carro melhor para 2015 ou ele vai ser o grande líder da Roush na tentativa de voltar a ser campeão na Nationwide? Bom, ele consegue, ele vai ficar na Roush ali e vai tentar ser o seu campeão aí, lutar por esse título aí. Concordo, eu acho que ele é piloto da Roush, ele não vai largar o Jack na mão. E aí, se a Ford com a Roush se acertarem, o equipamento for bacana, porque a Roush que tá fazendo carros ruins, né? Mas ele tem chance sim. Com certeza, uma coisa que você falou, sem dúvida, ele é o grande destaque dos rookies mesmo. Apesar dele ter uma bagagem maior de arca, nesse caso, né? Que já carrega um pouco mais desses carros da Nationwide, sem dúvida, isso está se refletindo no trabalho dele. Ele tem muito mais milhagem do que o Dylan, por exemplo, do que o próprio Ty Dillon, apesar do Ty Dillon vir das trucks, entendeu? Ele é um cara um pouco mais experiente, então, e em motores mais potentes, em carros mais potentes, em circuitos maiores, é isso que a gente quer dizer. Então, lógico que isso aí reflete, e agora o trabalho está sendo bem feito. E para 2015, lógico que ele aparece como candidato ao título, até porque a gente vai ter uma saída aí de pilotos que podem interferir nisso aí também. E a quarta e última pergunta do Anderson, não, a quarta pergunta, ainda tem mais uma, tem a quinta. Nesse final de temporada regular, acham que o Kenseth vai pro tudo ou nada ou vai correr o risco de ficar fora do Chase? Bom, final de temporada regular, acho que o Kenseth vai pro tudo ou nada. Vai sim, tudo ou nada. Até porque ele tá bem confortável em termos de pontos. Eu acho que ele vai tentar vencer corrida sim, pelo menos pensar com uma chance maior no Chase. Olha, eu confundi, eu tinha visto, tem mais uma pergunta dele mesmo. Tem. Ele pergunta sobre os brasileiros, é a quinta pergunta. Alguma notícia dos brasileiros? Notícia do brasileiro, até agora nada. Não, teve uma. Comentou alguma coisa, mas também não é nada concreto. Não, o Paludo falou que poderia ter corrido no começo da temporada, que teve propostas. Mas daí que tem alguém mexendo por patrocínio para ele, mas daí ele não achou nada concreto no começo. E daí o nível das equipes foi caindo e tal. E tem uma entrevista, tá no... O Eric, que escrevia aquela NASCAR Lucky Dog lá, eu acho que ele tá escrevendo no Extra Time agora. Acho que é isso mesmo, depois no UOL. No Extra Time, eu acho que é o nome do blog lá. Ele faz uma coluna sobre NASCAR. Ele entrevistou o Paludo, mas assim, eu achei um negócio... Não, a entrevista foi excelente, as perguntas foram muito boas, para mim ficou faltando só uma. Só perguntar por que que o Paludo não optou por tentar fazer alguma coisa de arca ou de KN mesmo. Entendeu? Só isso que ficou faltando, para ele se manter na ativa. Mas assim, o Paludo falou um monte de coisa e não falou nada no final das contas. Então, até agora não falou, falou ou não falou, tá mesmo zero. Vai começar a tá trabalhando, que tal, pro ano que vem, que se pintasse alguma coisa, talvez ele correria e tal, mas não tem nada concreto, sim, pra te falar. E o Nelsinho, mesma coisa. O sorveteiro. Tá andando de rali, sujando tá carro de barro. Tá lá ganhando medalhas no rali lá e. Muito bom. Bom, o do Guilhermão agora, vamos passar pro Guilherme. Passar pro Guilhermão. Hoje, especialmente, preciso tocar flauta em alguém. Só tenho a dizer, Brad Deus Keselowski mandou no final de semana. Quero ver alguém agora dizer que ele precisa de foco e não fazer besteira, hein, seu Hélio Lima. E ele dá risada. O Hélio não tá aqui, mas provavelmente ele vai ouvir depois da edição. Guilherme, fica dado o recado para ele respeitar o nosso menino Keselowski. Porque o Keselowski tem título na Sprint Cup e o rapaz do Hélio Lima não tem, né? A gente não pode esquecer disso também. Famoso ano de 2008, lá enganou o Hélio Lima, inclusive. O Hélio Lima, até o Twitter, que era homenagem. 18, já passou pro 42. Ele passou já tá, 42. Ele agora. Tá escolhendo o Caio certo, entendeu? Uma hora vai dar certo. Bom, vamos lá, mas meu foco vai ser no Logan. Deve de super consistente nas primeiras provas, agora parece estar voltando a ser o Logan da Gibbs. Ele até andou bem no início da prova, mas na hora de finalizar ele está se perdendo. Sei que já perguntei sobre ele alguns programas, mas estou preocupado, pois realmente quero acreditar que no Chase ele vai dar a volta por cima, pois acredito que as duas primeiras provas do Chase será todo mundo andando no sapatinho, nas pontas dos dedos. Será que a agressividade dos dois pilotos da Penske não vai dar merda? Opa. Tira elas da sala, as Tira crianças. as crianças da sala. Então, Leozão, Logano e Brad Keselowski, consistência versus arrojo. Não, os dois têm uma. Eles estão conseguindo chegar no nível de tocada bem parecida. Claro que o Keselowski é um pouco mais agressivo e o Logano vem ali mais controlado um pouco ali, o Logano. Talvez o Logano não consegue ter um. Não consegue. O call shift dele não consegue passar um carro. Ter um carro. Para fazer uma leitura do carro dele melhor. E dar um carro melhor. Talvez ele não consiga fazer essa leitura do carro ainda. Para ele ter um carro melhor nessa nova corrida. Para ele poder atacar com mais firmeza mesmo. Mas os tiros dos dois são bem parecidos, são iguais. Eles realmente. O Keselowski, então, nem se fala. Ele não tem muita paciência Não tem muita paciência ele para ficar naquele 0x0 ali, ele quer logo sair para frente, quer sair para ganhar a corrida. E eu vejo que não vai ter problema não, essa agressividade aí dos dois aí. Creio que vai ter problema. Tanto é que os dois ainda vão se ajudar um pouco aí, né, até chegar lá no, na última corrida lá. Para mim, não vejo maiores problemas dessa dupla da Penske aí não. Eu também acredito que não. Eu acho que o Logan está arriscando na hora que ele tem que arriscar, que é agora, porque ele já tinha 2 vitórias mesmo. Então, se ele quiser bater daqui até em ritmo, ele está praticamente dentro do Chase. Então, assim, e a hora de arriscar alguma coisa é agora. O Logan só não pode querer andar da mesma forma que o Kubica Keselowski. Não, de jeito nenhum. Apesar de terem tocadas parecidas, agressividade parecida. O Keselowski, eu acho que ele consegue ser mais incisivo nessa forma agressiva de pilotar. Então o Logano não pode se espelhar muito no Keselowski nesse sentido. O Logano tem que procurar ser respeitado, se precisar tocar nas traseiras que toque, falar o que tem que falar assim como o Keselowski fala. E na pista ser um pouco mais. Ser um Keselowski mais sossegado, o Logano tem que ser. Se ele tem que ser o Keselowski um pouquinho mais calmo. Se ele for o Keselowski um pouquinho mais calmo, os dois, na minha opinião, chegam em Miami para brigar pelo título. Talvez com o Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Dale Jr. aí. Mas é isso aí. Eu acho que o Logano precisa ser um Keselowski mais calmo. Bom, aí. Exatamente. Exato. Aí ele. Gostei da prova do namoradinho da Danica Linda Patrick, mas ainda acho que ele é mais piloto para o carro que tem. Porém, não é o líder que talvez a Roush esteja precisando. Será que o Edwards sair da Roush, as chances dele evoluir serão menores? Afinal, o Greg Biffle em final de carreira. Trevor Bayne meia boca. O Rick não é o cara para puxar frente da equipe. Quem seria um nome para o velho Roush colocar no 99 para puxar frente? Vocês acreditam em alguma aposta da Nationwide Series? Abração. Uma pergunta bem elaborada aí, bem complicada. Exatamente. Até difícil de ser respondido, na verdade. É uma coisa bem, uma pergunta assim, ó, bem caprichada mesmo. Bom, mesmo vamos às eliminações aí, né? O Greg Biffle fica, ele fica, eu creio que o Greg Biffle vai ficar, vai aposentar aquele carro 16 aí, vai até pro Hall da Fama depois, cara, tanto tempo que ele vai correr com esse carro. E se sair de lá também não consegue coisa melhor. E o Trevor Bayne também é mais um daqueles que. Eu posso estar até errado, mas mais um daqueles que aquela vitória do Daytona 500 deu o céu para ele, mas ele ainda está aqui na terra ainda. Ele não é aquele piloto que está lá no céu, não. Não é o piloto diferenciado, não. O Trevor Bayne é um piloto para mim normal. A Laika fazendo a sua participação mais uma vez do podcast. Já que o Hélio está Como aqui. sempre, né, para Como fazer o sempre. tri-wide, ela participa. A Laika participou. E participou em todos os blocos até agora. Então o Trevor Bayne não é. Ele chegou aos céus com a vitória, com a Daytona 500, mas ele também não é porque ele chegou ao céu que ele merece estar lá no céu lá. O Trevor Bem é um piloto meia boca mesmo ali, não sei o que o Trevor Bem vai arrumar. E o tempo tá passando para ele e as portas começam, depois de um certo tempo que ele não começa a abrir as portas, aproveitar essa porta aberta para entrar, as portas vão se fechando e a janela nem sempre é tão convidativa assim para ficar por ali, para você pular para dentro. E eu não sei o que o Trevor Bem vai arrumar, não. E assim, vamos colocar aí com a saída do Cauer, se realmente sai aí. Vai ser complicado aí colocar um piloto aí para puxar essa rocha aí. Vai ser complicado mesmo, realmente vai ser complicado. Caso sobrar uma bucha aí pro Ryan Blaine, ainda é muito cedo para colocar isso daí. Vai queimar o menino, vai estragar o menino. E esse não seria o momento. Então, talvez uma inversão de valores aí, talvez o Calvert ele vai para uma equipe e tem essa troca, ele vai para um carro e outro que vem para o carro dele, não sei. Tá, é assim, uma pergunta bem complicada mesmo. Bom, sou eu agora. Então, eu costumo falar, quando falaram quem que seria o cara para ir para Richard Childress, eu tinha falado do Ryan Newman, né? No ano passado, não sei se vocês se lembram. E se eu fosse o Jack Roush, o primeiro cara que eu ia atrás para tentar manter a equipe mais ou menos estruturada seria o Ryan Newman também. Eu acho que ele é um cara que ele é companheiro, entendeu? Então ele seria o cara para pegar o Rick Stenhouse e o Trevor Bayne e falar assim, vem cá, gurizada, ó, é assim que funciona e tal, faz isso, faz aquilo, ó, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Eu acho que o Ryan Newman tem muito esse perfil. Mas como a gente sabe que ele está muito bem na Richard Childress, apesar de ainda não ter vencido, mas é aquele cara que, assim como o Greg Biffle, vence uma por ano, mas o Greg Biffle não tem espírito de liderar, eu acho, entendeu? Então isso aí que complica um pouco. Mas eu vejo no Rick Stenhouse isso, Guilherme. Mas como é muito cedo, né, apenas a segunda temporada dele na Sprint Cup, ele está ainda se desenvolvendo, então... citando de forma porca, assim, vamos colocar que a primeira temporada dele foi mais ou menos a temporada do Dylan Kosniewski, e nessa temporada ele deu um pouco de azar e tal, então ele tá melhorando. Então, mas assim, talvez a chegada do Trevor Bayne coloque um ambiente mais legal dentro do time da Sprint Cup ali, dentro da equipe, na verdade, e aí talvez as coisas começam a fluir. E ainda eu não sei se o Jack Roush vai querer um time de quatro carros. E tá ruim de sair no mercado, tá entendendo? De caras experientes, assim. Porque o Roush, se perder, perdeu dois caras experientes agora. Perdeu o Cal Edwards e vai perder o... Já perdeu o Matt Kenseth, agora vai perder o Cal Edwards e ficou por um fio de perder o Greg Biffle. Então, assim, talvez é até muito bom essa renovação. Se ele conseguisse dar um part-time aí pro Chris Buescher e se desenvolvendo já, ia ser uma coisa bem legal. Tá ruim que esse monte de velho, põe a molecada pra ver o que que vira, põe, vamos ver a gurizada aí, o que que faz. Eu acho que, e no futuro, quem vai ser esse cara? Talvez no futuro o Rick Stenhouse seja o Cal Edwards de hoje, e o Trevor Bayne vira o Greg Biffle, né, de amanhã, assim, eu acho que é por aí. Vai ser bem por aí mesmo. E o Greg Biffle, o Trevor Bayne pode vir a ser esse cara que vence uma corrida por ano, um arrozão doce. O Rick Stenhouse pode ser aquele cara que pode chegar para brigar num campeonato, talvez. E aí a gente vai ter outros meninos, vai ter o Chris Buescher podendo vir, o Ryan Reed e qualquer algum outro aí que venha com equipamento forte aí da Ford, sei lá. Alguém oriundo da Penske, tipo o Tyler Reed, que talvez o Jack Roush queira abraçar. Mas vamos ver. Eu acho que também não tem que pensar muito em contratar alguém muito experiente, não, assim. Eu acho que... Nem é, talvez um cara que poderia, para chegar nesse time da Roush aí e mudar os ares um pouco, um Casey Kane, por exemplo. Talvez seria um nome interessante. Mas eu acho que nem é o momento da Roush trabalhar com quatro carros. Acho que ela tinha que diminuir a operação para três. Que aí ia ser um negócio certinho, assim, ia ficar bacana. Bom, tem uma pergunta lá na Home Tracks, né? Opa, pergunta interessante, hein? Muito boa mesmo. Do Eduardo Antunes, que não é aquele Eduardo Antunes, nem é o parente do Paulo Antunes, mas é o Eduardo Antunes. Bom, a pergunta é o seguinte: nas últimas 11 provas em Indianápolis foram vencidas pelos carros da Chevy. Como a Ford vem de 4 vitórias consecutivas na temporada, ela pode quebrar a sequência de vitórias consecutivas da Chevy? Sim, e eu tenho a resposta, mas eu vou esperar o Léo responder. Ah, se for igual a minha, sim, Jimmy Johnson. Não, sim, a Ford pode vencer com Juan Pablo Montoya. Se, tem um, se o Penske fizer o carro que o Montoya sempre sonhou para essa corrida aí de Indianápolis, a Ford vai continuar com a sequência de vitórias. Porque ele é o cara que tem a mão da pista, bicho. Ele é o cara que tem a mão de correr em Indianápolis. Tanto de NASCAR, de carrinho de bate-bate, carrinho de rolemã, Indy, Fórmula 1, Fórmula do Capeta, o que tiver que correr lá em Indianápolis, ele é problema. E ele vai vir de Ford, vai vir no 12. Então, esse é o problema. Eu não estou pondo fé nele, porque esse é o problema. Ele vem com o carro 12 e não vem fazendo... Estão invadindo sua máquina. Estão invadindo... Eu não sei porque, para você ser que não tem nada aberto. Que sabe? É o Montoya. Já, ele já, só dele entender que você está achando que ele não vai ganhar, ele já mandou um vídeo aí. O Montoya já... Não, mas é... Tipo assim, se viesse com um carro, com Chevrolet, talvez, né? Sei lá, mas... Eu não sei, eu acho que o Penske vai ter que descobrir a macumba aí pra dar um carro competitivo. Porque mesmo quando a Ganassi não era uma equipe tão competitiva como é hoje, em Indianápolis eles tinham a mão do carro, você se lembra disso? O McMurray ganhou lá, o Montoya, na verdade, entregou a receita na mão do McMurray e falou, ó... Toma aqui, ele em 2009, ele entregou a receita pro McMurray e falou, ganha. O McMurray foi lá e ganhou, coisa que ele não fez por erro dele mesmo, cometeu um erro nos pits. Outra vez liderando, erraram nas paradas, e aí quando ele voltou ele bateu e tudo mais. Então, assim, o Montoya só não venceu o Indianápolis por duas ou três vezes, por mera fatalidade, na verdade, ou erro dele, ou algum problema no carro e tal. Mas, assim, eu tô apostando muito nele, e eu acho que se for a chave... Para Ford vencer, seria o Montoya. Porque eu não vejo os carros da Roush competitivos num oval desse tamanho, pelo formato e pelo que eles têm feito nas últimas provas em oval. Então, fora os Roush, temos os Penske. Não sei se o Trevor Bayne vai, mas o Trevor Bayne também não é o perfil dele essa pista. E o Montoya estando num carro da Penske. Se o Penske pegar e der o backup do carro do Keselowski para ele, falar, ah, vai, eu acho que aí ele vai andar na frente. E aí é talvez a chance da Ford vencer. Mas ainda tem a semana que vem, mas é uma pergunta complicada. Mas a gente tem Jimmy Johnson, a gente tem Ryan Newman, a gente tem Paul Menard, a gente tem uma série de surpresas também com o Chevrolet que já venceram em Indianápolis. A gente tem o Dale Jr. inspirado nessa temporada, a gente tem o Jeff Gordon querendo vencer outra. Então, assim, as chances da Chevrolet são maiores, Eduardo. Mas eu acho que o segredo da Ford seria o Montoya no Penske. Até porque a Penske vem numa boa... num bom tiro, vamos colocar assim, né? E sem contar os Fords. Até vou puxar aqui. Ó, só pra falar do Montoya, ele participou de uma corrida esse ano com o carro 12, né? E ele terminou a corrida em 18º lugar, terminou na volta do líder. Foi assim, um resultado bom pra ele, um resultado expressivo. É, na verdade foi uma prova que ele fez para se adaptar, né, com a equipe. Ele estava uma terceira força da Penske, então não era o melhor carro, mas até que foi interessante. E ele chegou a tomar volta, aí mudou a estratégia, se colocou entre os 10 primeiros, aí foi perdendo posições conforme as paradas e tal, para terminar em 18º. Mas assim, foi uma prova tranquila, sem erros, sem acidente e tal, que já, para nós, já é o bastante... Talvez vindo por causa do folclore que o Montoya tem, né? Então, assim, só citando, foi o Edwards em Sonoma, o Brad Keselowski em Kentucky, domínio absurdo também. Aí Daytona o Almirola, o Brad Keselowski em New Hampshire, domínio absurdo. Então, se pegar essas receitinhas de bolo que tá no carro do Keselowski e pôr no 12, filho, contando com o que o Montoya já sabe pilotar lá em Indianápolis, eu não descartaria que ele pode ser o cara que tire esse troféu aí, essa coroa da mão da Chevrolet. Bom, já vamos virar o disco ou você quer me falar mais alguma coisa, Leonardo? Não, vamos só pra confirmar aqui pro Eduardo Antunes, pra mim quem vai continuar na hegemonia aí da Chevy vai ser o Jimmy Johnson. É, ele tem, acho que duas já, ou três vitórias lá. Lá em Indianápolis, né? Quatro. Quatro, né? Isso, três são quatro. Bom, de novidades aqui para Chicagoland, depois você puxa o horário aí para nós, Leonardo. Chicagoland, a gente tem o Casey Kane no carro número 5, tá? É provavelmente o único Cup Driver aí que vai fazer. Não sei por que o Júnior não põe um outro cara, mas tudo bem. Então a gente tem o Casey Kane no 5. A gente tem no 22 o Ryan Blaney. No 25 vem o John Stowley. No 33 vem o Cale Conley, tá? Um carro que é de Cup também, não vai vir com Cup. Aí tem o Kyle Larson, tava me esquecendo. O Kyle Larson vai fazer ela no 42, tá? E no 54 vem o Sam Hornish Jr., tá, gente? A prova é em Chicagoland. Então é isso aí. Aí a gente tem Chad Bolt, Joe Nemechek e aquele resto de pessoal que costuma fazer, mas de diferente a gente tem o Casey Kane no 5, o Ryan Blaney no 22, o Cale Conley no 33, o Kyle Larson segue no 42 e o Hornish vem no 54. Palpite, Leonardo. Bom, só para informar aí, só fazendo uma visãozinha aqui do final de semana, esse final de semana a Truck Series não corre e nem a Speed Cup não corre. Tá, pessoal? A Truck Series que agora esse final de semana vai descansar, porque ela corre na quarta-feira em Eudora. Então, essa semana a Truck Series não corre, não entra na pista. E a Speed Cup ganha uma semana de folga para ela. Ela volta só no outro final de semana, já em Indianápolis. Por isso que esse final de semana acontece só com a da Nationwide. Vai acontecer no dia 19, no sábado à noite, às 9h30 da noite, no Kentucky. Perdão, em Chicago. E a Nationwide Series carrega com ela a Arca. A Arca também vai fazer corrida lá também. No sábado também ela corre. A Arca vai correr um pouquinho mais cedo. Não vai ser. Vai ser entre o comecinho, finalzinho de tarde e comecinho de noite ali. Geralmente a corrida costuma acontecer entre 5 e meia, 6 horas. Essa corrida da Arca aí também. Uma corrida muito interessante de se ver, pessoal, que geralmente o grid é um pouco maior. E tem vários pilotos interessantes nessa corrida da Arca aí. Então, essa corrida em Chicagoland aí, eu vou apostar. Não tem jeito de não apostar no Kyle Larson ou no carro 22 ou 54. Mas eu vou ser teimoso. Eu vou apostar que quem vai ganhar essa corrida aí vai ser o Chase Elliott. Boa. Dylan Kwiatkowski. Não. Mas, meu amigo, confia no Pedrão, hein? Confia no Pedrão. Ele é bom nesses ovalzinhos de uma milha e meia, assim. Esse oval, só pra falar, né? Esse oval aí, ele ainda não correu. Se eu não me engano, ele vai ser a primeira corrida dele. É a primeira corrida dele. Ele tem 1,5, ele tem Kansas. Ele fez na Arca, largou na pole, terminou em quarto. Isso. E aí ele vai ter pela Nationwide, só puxando aqui, ele tem Vegas, eu tenho certeza, ele tem Vegas, que ele terminou em 24º, largou bem, largou em 8º, mas terminou em 24º, teve um acidente. Aí ele tem Texas, terminou em 14º, largou em 10º, e ele tem Charlotte, largou em 4º, terminou em 13º, ele não larga mal, velho, nessas pistas, ele larga bem pra caramba. Ele é muito rápido, ele larga muito bem. E aí é só, de 1,5 ele tem só essa Kentucky. Ele terminou em 11º e curiosamente largou em 17º. Foi nessa prova aí que o Kyle Larson terminou em 10º. Então talvez as melhores pistas dele são essas, ou Super Speedways, ou essas 1,5 aí. Eu acho que em Chicagoland ele vai dar trabalho. Eu aposto que ele estava indo para vitória, mas eu não acredito que vença, na verdade. Mas eu posso apostar, que eu aposto quem eu quiser. Então, eu vou apostar no Dylan Kwiatkowski. Fala aí, aposta é livre. Mas eu acho que, na verdade, quem vence é o Kyle Larson. Mas eu acho que o Dylan vai se recuperar bem nessa prova aí, tá, moçada? E quem vence o Dash for Cash? Caramba, hein? O Regan Smith. Esse aí vai vir até o final. Mais uma vez? Mais uma vez. Boa, e você, quem que vence? Eu vou postar no. Vou conseguir no bom resultado do Chris Bosh, eu vou postar no Chris Bosh. Boa alternativa também. Bom, moçada, acho que é isso aí. Mais alguma coisa, Leão? Ô, Leozão, eu tô acostumado sempre a chamar o L, né? Aí fica só nós É, dois. olhão. É, confundindo. Ó, Leozão, então, mais alguma coisa? o final de semana vai ser um final de semana bem interessante aí para nesse Noatis. Vamos torcer para que os Cup Drive não vença essa corrida aí, que eles batam logo no comecinho, já faz um big É só o Kyle surprise. Larson e o Kasey Kahne só. E o Não, Johnny já. Petek também. E não, já bate já os dois, já bate os carrapelão também, para ficar uma corrida boa. Que seja uma corrida bem interessante. E sim, o vencedor do ano passado dessa corrida aí foi o Joe Logano. Ele que largou em sétimo, terminou essa corrida. Venceu essa corrida aí o ano passado, o Joe Logano. Mas é só isso mesmo, Pedrão. O horário, você falou? Oi, horário eu falei, 9h30. 9h30, né? Então, maravilha. Então, é isso aí. É, sábado, 9h30. Vai fazer um churrasco, enquanto faz o churrasco, como churrasco, vai assistindo a corrida de Chicago. Maravilha. Então, é isso aí, moçada. Então, nós já vamos encerrando essa 46ª edição. E aí, a gente volta já na semana que vem, provavelmente mais cedo, né? Provavelmente na terça-feira deve ir ao ar o programa, porque na quarta, como o Léo já citou, tem a prova da Truck Series em Eldora. Então é isso aí, moçada. Para seguir no Twitter é @leoguina, @helio_lima42, @pedromugarte. No Facebook, NASCAR Home Tracks é o grupo, é só pedir um convite que o Leonardo aceita. É, That's Racing Brasil é a página. E lógico, no Big One Brasil, eu, o Hélio Lima, escrevendo com mais frequência do que eu não tenho mais quase tempo. Mas a gente está lá e toda semana o podcast está no ar lá no Bigone Brasil. Dúvidas, comentários, querer tacar fogo em alguém, quiser qualquer Receita de coisa, bolo. pode mandar lá nos comentários e perguntas também. A gente aceita via Twitter e também lá na Home Tracks. E só relembrando mais uma vez que o responsável legal pelo Twitter, pelo Pelo podcast podcast é é o o Hélio Hélio Lima. Lima. Então, se for para processar alguém, processem o Hélio Lima. Moçada, Porque então. não. Ele que responde legalmente. E nós somos. A gente é pobre, não tem dinheiro. E quero. Eu, como não está semana passada. Eu quero agradecer ao Michel pelo o brinde dado Verdade, ao pela nosso missão. 1 ano de podcast. Inclusive, já enviei para o Wander, com certeza ele vai estar ouvindo aqui. Ele já deve estar para chegar lá no Rio de Janeiro, lá onde ele mora. É, deve demorar em torno de 2 semanas aí, porque eu moro perto da Conchinchina aqui no Mato Grosso aqui, então é longe pra caramba, mas o Wander estiver nos ouvindo, ele já tá, vai comunicar na hora que chegar lá e tal, e a gente vai estar tá postando no podcast, se ele mandar uma foto, alguma coisa assim com a miniatura. Por favor, mande. Já foi até comunicado com ele por e-mail, e ele ficou de nos enviar um retorno assim que a miniatura chegar. Então é isso aí, moçada. Então nós vamos encerrando. Como eu falei, a gente volta na outra semana para tratar essa etapa de Chicagoland aí, um programa bem curto. Vamos tratar essa etapa de Chicagoland e depois falar um pouco sobre o que a gente espera das trucks lá em Eldora, tá? Então é isso aí, moçada. Um abraço e até a semana que vem.